só me lembrar do que ainda não me esqueci. Que tenho pra falar todo dia é assim. Tempo quente, pé na estrada. Tô seguindo meu caminho. Já parti por tudo ou nada. Será que todo dia vai ser sempre assim? Será que todo dia vai ser sempre assim?